Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, hein? Você anda preocupado com a violência urbana? Assustado com os mais de 50 mil mortos por ano no Brasil? Sem conseguir compreender a falta de capacidade de resolver o problema que nossas autoridades demonstram? Farto dos nhenhenhen dos intelectuais que debatem enquanto o pau come aqui fora? Vamos nessa praia hoje. E se você ficar tentado a me chamar de reacionário após ouvir este programa, eu deixo com você uma frase de Nelson Rodrigues. Sou reacionário, sim. Reajo a tudo que não presta. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. O Café Brasil chega até você com o suporte do Itaú Cultural, onde pessoas que se importam com os caminhos que o Brasil está seguindo trabalham para que ideias, projetos e propostas surjam em todas as frentes. Eles sabem que é com a cultura evoluindo que conseguiremos combater os problemas que nos afligem. Acesse a página do Itaú Cultural no Facebook e interaja com eles. www.facebook.com/Itaú Cultural. E sabe quem vai ganhar o kit de produtos apimentados oferecido pela DKT do Brasil, hein? É o Giovanni de Souza, que comentou assim o programa Tiros em Aurora. Olá, Luciano. Este episódio sobre tiros em Aurora, seguido por João Brasileiro Médio e Maus Professores, somam referências daquilo que mais me intriga, o conflito. Conflito de isolamento contra social, ignorância contra conhecimento, velho contra um novo. Me intriga tanto que fiz questão de expor tais episódios em minhas aulas de Psicologia das Relações Humanas e Noções de Direito e Ética, matérias que estou estudando este semestre no curso de Sistemas de Informação no interior do Paraná. Devo dizer que este episódio me ajudou a horrorizar a turma durante uma aula de Psicologia sobre conflitos. A professora trouxe a ideia de fazer uma rápida dinâmica para demonstrar como conflitos acontecem. A brincadeira consistia em distribuir cartas que denominavam diversos problemas, individuais e organizacionais, os quais eu imagino que você já esteja habituado a ouvir falar. Pois bem, em seguida, a instrução dela foi clara. Defenda seu ponto de vista e argumente a respeito de por que vocês acreditam que este seja o maior problema de todos. Vamos escolher, por convencimento de todos, os 6 maiores problemas. Ela não teria dito nada melhor naquele momento, definitivamente. Eu, que sempre tenho a mania de sair da curva de Gauss e agir de modo avesso, decidi comigo mesmo que causaria o maior conflito e seria eleito o maior problema. Parece loucura, mas nem mesmo eu tinha noção do quanto poderia ser construtivo viver o conflito. Em suma, enquanto todos argumentavam sobre problemas, eu argumentava sobre soluções. Fiquei absolutamente triste por ver que as pessoas podem ser facilmente adestradas a seguir o plano e têm medo de arriscar. Cheguei a ouvir um hipócrita indiretamente direcionado a mim. Porém, ao invés de me sentir magoado, eu me senti feliz, pois era o sinal de que meu objetivo havia sido alcançado. No fim da história, só elegemos o primeiro problema, a falta de comunicação. Coisa que, obviamente, não faltou naquele momento. Além de passarmos mais de 40 minutos discutindo sobre a falta de ética contra a falta de coragem. Tenho que referenciar o seu texto e dizer que eu saí da inércia, dando a cara à tapa para ajudar a produzir uma das melhores e mais curiosas aulas que já tive na vida. Mais uma vez, obrigado por indiretamente me ajudar a despocotizar a aula de conflitos com... conflitos. Um abraço. Outro abraço, Giovanni. É, meu caro. Essa história de defender pontos de vista está cada vez mais complicada. Especialmente quando vamos contra o senso comum, seja ele o real ou aquele que as minorias nos impingem através da imprensa. Fica esperto, meu. O Giovanni ganhou um kit especial da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, que garantem a prática do sexo seguro e do planejamento familiar. Você está curioso para saber o que é que tem no kit que o Jean ganhou? Acesse www.facebook.com/DKT Brasil. É o DKT, você já sabe, né? D de dado, K de nakata e T de tatu. E conheça mais sobre a empresa e seus produtos. Na hora do amor, escolha preservativos Prudence. E a nakata, hein? Os caras pegaram um Maverick V8 e reformaram inteirinho. Ficou lindo, é vermelho, cara. É de enlouquecer. E resolveram fazer uma promoção. Sabe como é que você faz pra concorrer, hein? Entre no www.facebook.com/componentesnakata. O Nakata sempre com K. Clique no link da promoção e dê uma olhada no carrão, cara. Participe. Quem sabe a sua vez de ganhar, hein? Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Café Brasil. Tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um gol. Em vez de... uma praga de alguém. E um silêncio sem fundo de amém. Sem pressa foi cada um pro seu lado, pensando numa mulher ou num time. Olhei o corpo no chão e fechei minha janela de frente. Cabelo vender, anel, cordão, perfume para bailando pra fazer, pastel, um pouco, churrasco de gato, 4 horas da manhã, cachorro santo, na porta bandeira, e a moçada resolveu parar então. No Brasil, após cada crime horrível, sempre aparece uma autoridade rodeada de microfones para dizer não podemos tomar decisões no calor da emoção. É batata, cara. Basta que a opinião pública emocionada comece a bradar por um endurecimento nas leis e lá vem eles com a argumentação de sempre. O blá blá blá que atrasa as discussões e empurra com a barriga as mudanças. Até o próximo crime horroroso, quando a grita começa novamente. Conforme o mapa da violência, desde 1997, a quantidade de homicídios no Brasil supera os 40 mil por ano, chegando ao pico de 51.434 em 2009. Mas números tão grandes não significam muita coisa, não é? Não dá para dimensionar 50 mil homicídios por ano. Então eu vou ajudar a melhorar a perspectiva, olha só. São 4.166 mortos por mês. 960 mortos por semana, 137 mortos por dia, 6 mortos por hora. Ou uma pessoa assassinada a cada 10 minutos, deu para entender? Quando você terminar de ouvir esse programa, 2 ou 3 pessoas terão sido assassinadas no Brasil. Tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um gol. Em vez de rezo, uma praga de alguém. E um silêncio servindo de amém. O bar mais perto depressa lotou. Malandro junto com trabalhador. Um homem subiu na mesa do bar e fez discurso pra vereador. Veio um camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer, pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã, baixou um santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. Então, tá lá o corpo estendido no chão. Que coisa. Esse é o clássico de João Bosco e Aldir Blanc, De Frente pro Crime, numa daquelas interpretações definitivas da Simone. Antes, você ouviu o próprio João Bosco numa videoaula. E um silêncio servindo de amém. Um país que carrega nas costas 50 mil assassinatos por ano, ou quase 30 a cada 100 mil habitantes, não tem muita moral para pregar regras. Deveria pedir falência social e humildemente aprender com os países onde se mata uma fração disso. Todos sabemos o que precisa ser feito, não há segredos. E se não sabemos, copiemos. Maioridade penal, por exemplo. No Brasil, Colômbia e Peru é de 18 anos. E nos outros países, hein? Portugal, 16. Alemanha, 14. Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia, 15. Espanha, 14. França, 13. Itália, 14. E assim vai. Se você quiser ver a relação completa, entre no texto desse programa que está no www.portalcafebrasil.com.br. Mas e no Brasil do blá blá blá, hein? Enquanto discutimos a filosofia da maioridade penal, a procura de uma solução brasileira, mais um é morto. E outro. E mais um. E outro. Quando seu moço nasceu, me arrebento. Não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome. E eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando, e ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, é o meu guri, olha aí, olha aí. É o meu guri, olha aí, olha aí. Ai, é o meu guri, olha aí, olha aí. É o meu guri. Ah, essa é a Divina Elza, Elza Soares. Eu não sei se alguém interpreta Meu Guri, do Chico Buarque, como ela. Então, chega, né? Chega de mudanças incrementais, cosméticas e marqueteiras na gestão da segurança pública brasileira. Chegou a hora de um choque de gestão, de competência, um choque de coragem. É claro que a solução não está numa ação tática isolada, como é o caso de baixar a maioridade penal. Isso, por si só, não vai resolver o problema. Mas é um começo de ação que, no mínimo, mostra que algo está sendo feito na busca por resultados diferentes. É o somatório de pequenas ações táticas de curto, médio e longo prazos, alinhadas a uma estratégia que mudará o cenário. Mas aqui, no Brasil, transformamos o que deveria ser uma discussão técnica num embate político-ideológico. E dá-lhe blá, blá, blá. Enquanto isso, morre mais um. E outro. E no final do ano serão 50 mil. Já nos conformamos com isso e nos contentamos em viver na esperança de que um dia isso vai mudar. Pois é, mas esperança nunca foi estratégia. Algo precisa ser feito. Se não no calor da emoção, quando? Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, o meu guri, olha aí, olha aí. É o meu guri e ele chega. Então, essa aí, sabe quem é? É a Sandra de Sá, que pra mim é uma das maiores cantoras desse país. Mas a turma não dá muita bola pra ela, não. Fala a verdade, ela também arrasa, não é? Que haja pescoço pra enfiar. Então encontro um texto do filósofo Luiz Felipe Pondé, chamado O Bandido e o Frentista, que vai fazer muita gente ficar nervosa por simplesmente dizer a verdade. É, vamos lá? A população está entregue às traças, enquanto nos palácios, gente inteligentinha de todo tipo, com o mesmo caráter da aristocracia pré-revolucionária de Versailles, discute sobre direitos humanos dos bandidos. Toma vinho chileno, paga a escola de esquerda na zona oeste de São Paulo, que custa 3 mil reais mensais, e vai para Nova York brincar de culta. A inteligência ocidental está podre, mergulhada em seus delírios de reconstrução do mundo a partir de seus três gnomos, Marx, Foucault e Bourdieu. Nós, desta casta de ungidos, desprezamos o povo comum porque pensamos que o que eles pensam é coisa de gente ignorante. Outro dia fui abordado por um frentista num posto perto da minha casa na Zona Oeste, perto daquela praça destruída aos domingos pelas bikes, bicicletas na língua de pobre. Ele disse, o senhor não é aquele filósofo da televisão? E continuou, não pense que porque somos proletários não entendemos o que o senhor fala na televisão. Quem adivinha do que ele queria falar, hein? Este posto sempre foi 24 horas e agora não é mais. Por quê? Disse ele que estavam todos, do dono aos funcionários, cansados de serem assaltados toda noite. Disse ele, o ladrão vem na sua moto, para, põe a arma na nossa cara, rouba tudo, ameaça nos matar e vai embora. E nada acontece. E mais. E fica todo mundo preocupado com o direito dos bandidos. Onde ficam os direitos de quem trabalha todo dia? Vou dizer uma blasfêmia, dirão alguns dos meus amigos da casta inteligentinha. Se preocupar com direitos dos bandidos é apenas um modo chique de continuar se lixando para o povo. Assim como os coronéis nordestinos sempre se lixaram. A diferença agora é que a indiferença para com o destino das pessoas comuns vem regada a vinho chileno e leituras de Foucault. A elite branca letrada é completamente indiferente para com o destino desse frentista. Ele pede para que a polícia acabe com os bandidos para ele poder trabalhar e a mulher e filhos dele não serem mortos. Ingênuo? Simplista? Talvez, mas nem por isso menos verdadeiro na sua demanda por direitos. A verdade é que estamos mergulhados num blá-blá-blá pseudocientífico das razões que levam alguém a ser bandido, seja qual for a idade. Enquanto isso, esse frentista se ferra. O que terá acontecido que, de repente, a elite letrada e pública ficou tão sensível ao sofrimento social e tão indiferente ao sofrimento desta pequena gente honesta, hein? Até escuto alguns de nós a dizer. São uns mesquinhos que só pensam nas suas vidinhas. Quem sabe alguns mais anacrônicos arriscariam. Isso é resquício do pensamento pequeno burguês. A verdade é que nós estamos pouco nos lixando para o que essa gente que anda de metrô, trem e quatro ônibus sofre. Todo mundo muito alegrinho com a PEC das empregadas domésticas, mas entre elas e os bandidos, a vítima social são os bandidos. A pergunta que não quer calar é, por que em países islâmicos, por exemplo, com alto índice de pobreza, não existe criminalidade endêmica? Será que tem a ver com o medo da terrível punição corânica? Dirão os inteligentinhos que a causa da criminalidade é social. Hoje em dia, causa social serve para tudo, como um dia foram os astros e noutro a vontade dos deuses. Não nego que existam componentes sociais de fome e sofrimento na causa do comportamento criminoso. Mas ninguém mais leva em conta que a maioria vira bandido porque não quer trabalhar todo dia como esse frentista. Ser bandido é, antes de tudo, um problema de caráter. E esse frentista, pobre também, sabe disso muito bem. Só quem não sabe é a minha casta de inteligentinhos. O que dirão os inteligentinhos quando esse contingente de verdadeiras vítimas sociais do crime começarem a se organizar e matar os bandidos à sua volta, hein? Pedirão a alguma ONG europeia para proteger os bandidos dessa gente mesquinha que só pensa em sua casinha, seus filhinhos e seu dinheirinho? Acusarão essa gente humilhada e assaltada de não ter sensibilidade social? Dirão que soltar bandidos na rua é justa violência revolucionária? Se tá tudo dominado pelo amor, então vai tudo bem agora. Se tá tudo dominado, quer dizer drogado, então vai tudo pro além. Antes da hora, antes da hora. Eis aí os velhinhos, Caetano Veloso e Jorge Maltner, ambos com mais de 70 anos, cantando Coisa Assassina, de Gilberto Gil e Jorge Maltner. O que será essa coisa assassina vendida em quase toda a esquina, hein? Maldita seja essa coisa assassina que se vende em quase toda esquina e que passa por crença, ideologia, cultura, esporte. E no entanto é só doença, monotonia da loucura e morte. Você ficou incomodado com o texto do Pondé, hein? A Cissa tá espumando, cara. Olha só, qualquer pessoa que já lidou com planejamento estratégico sabe que existem medidas a serem tomadas em situações de crise. Por exemplo, 50 mil assassinatos por ano no Brasil. Cara, se isso não é crise, o que é? Quando topamos com um problema assim, é necessário elaborar um PAI, Plano de Ação Imediata, composto de ações que têm efeito imediato para enfrentar a crise. Em paralelo, começam a ser colocadas em prática as ações de médio e longo prazos. A solução, melhorar a educação, por exemplo, não tem nenhum efeito de curto e médio prazo sobre o problema da violência no Brasil. É fundamental para as próximas gerações, mas não resolve a crise. Não sou expert no tema segurança, embora isso seja discutível, pois quem nos colocou na situação de hoje foram exatamente os espertos, não é? Mas eu imaginei algumas ações para um PAI, um plano de ação imediata para combater a violência urbana. São ideias que surgem agora, sem ordem de importância e sem mergulhar fundo no assunto, especialmente nas questões filosóficas e ideológicas. Alguém dirá que são óbvias, outros que são coisa de reacionário. Pois é. Vamos então ao som de A Paz, de Gilberto Gil, com o piano de João Donato, com aquelas sugestões de ações de efeito imediato. Deixa eu repetir, são de efeito imediato. Lá vão. Redução da maioridade penal. Por mim, seria de 12 anos de idade ou nem teria uma idade definida. Cada caso será um caso, julgado conforme as circunstâncias. O objetivo principal é dificultar que os maiores usem os menores como válvula de escape. Privatização do sistema prisional, com uma proposta generosa que garanta um bom retorno a quem investir nas penitenciárias. Mesmo que o custo monetário seja superior ao atual, valerá a pena diante do custo social que não contabilizamos hoje. Penitenciárias modernas, cabendo ao governo a função de fiscalizar o sistema. Combate ao tráfico de armas. É uma vergonha o que acontece hoje. Essa é uma função do governo que simplesmente não é cumprida, por não ser considerada prioritária, ou talvez por ferir alguns interesses econômicos. Para as polícias, melhoria salarial, equipamentos de primeira linha, sistemas de recrutamento e seleção eficientes e modernos. Não tem dinheiro para isso? Mas 40 bilhões para a Copa do Mundo tem, né? Uma limpa no corpo policial e no judiciário, caçando impiedosamente os elementos corruptos. Implantação da política de tolerância zero nas áreas de maior índice de criminalidade. Não sabe como é? Contrate uma consultoria com o Rudolf Giuliani e a turma de Nova York. uma agressiva campanha de comunicação criada e implementada pelo marqueteiro do PT, o João Santana, para acabar com a imagem de que a polícia é contra os pobres e oprimidos. A campanha combaterá o viés ideológico e motivará a população a trabalhar em conjunto com a polícia. Putz, mas que coleção de obviedades, é? Pois é. Mas se é tão óbvio, por que a gente não faz, hein? Muito bem, enquanto isso, vamos buscando algumas coisas interessantes. Olha só, na página da Pellegrino no Facebook, por exemplo, com várias informações relevantes sobre o universo automotivo. E de quebra, se você clicar no link da promoção, ainda concorre a um GPS e a tocadores de MP3 automotivos. A Pellegrino distribui algumas das mais importantes e melhores marcas de produtos automotivos do Brasil. www.facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Dê uma passadinha por lá, vale a pena. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Café Brasil. Muito bem, eu passei aqui 7 sugestões de ações de curto prazo, você entendeu? Efeito imediato, que surgiram assim na hora, sem muito pensar a respeito, baseadas apenas no bom senso. Daria para colocar muitas mais e você deve ter outras aí. Que tal escrever na área de comentários suas sugestões, hein? Resista à tentação de me xingar de ignorante ou reacionário. Em vez disso, tente colocar os argumentos e alternativas para enfrentar a crise. Não xingue, argumente. Eu sei que é difícil, mas é só assim que o mundo anda. Olha o menino, ainda não tem idade, mas realidade aí afora, filho chora, pode ser bem triste. Miséria existe nos quatro cantos da grande cidade. Cheio de coragem de lutar que tem, vendendo drops no trem. Hoje em dia é outra história, menino não joga bola, não joga. Olha o menino na escola, viu? Ensinaram que um Pedro descobriu o Brasil. Isqueiro pro pavio, dinheiro ninguém viu. Negreiro pro navio, negreiro. É, e pode ser um pesadelo. Olha, o menino está perdido por inteiro. Está perdido por inteiro. E o menino tá perdido na ilusão. E o político vendido tá vendendo solidão. E a solidão não é solução pra nós. Pra nós. E a solidão não é solução pra nós. Então vai, vai. Como é que se faz pra compreender esse problema? Bom é quem faz pra resolver, não faz esquema. E o esquema faz assim, o seu lema é din-din. E o menino esquecido até o fim. Olha o menino, ainda não... Então, ao som de Olha o Menino, com Elião e Negra Lee, que mais um Café Brasil que tratou da violência vai saindo de mansinho. Olha o menino resolvendo. Com o pacífico Lala Moreira na técnica, a beligerante Cissa Camargo na produção e eu, este reacionário de uma figa, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Giovanni Souza, Luiz Felipe Pondé, João Bosco, Simone, Elza Soares, Sandra de Sá, Caetano Veloso com Jorge Maltner, João Donato e Elião com Negra Lee. É mole. Este programa chega até você com o suporte do Auditório Ibirapuera, um lugar onde as energias são canalizadas não para a violência, mas para a mais pura experiência da arte. Se você não conhece, tem que ir lá. Acesse o www.facebook.com/Auditório Ibirapuera. Dê uma olhada nas novidades e vá até lá conhecer. E depois me diga o que achou. Este é o Café Brasil. De onde veio tem muito mais. www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, uma frase do poeta, filósofo e escritor alemão Friedrich Schiller. A violência é sempre terrível, mesmo quando a causa é justa. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.